minha mãezinha querida, foi quando quase a perdi que eu notei de repente como é difícil viver sem ti. Mãezinha por mim tão amada, eu vi quão forte tu és, e eu procuro sempre pisar aonde pisam teus pés. Tudo que hoje sou, devo a ti, mamãe querida. E sei, por mais que eu viva, nunca serei suficiente agradecida. Por tudo que me deste, por tudo que me ensinaste, por este caminho que trilho e para o qual tu me orientaste. Tanto amor devotado, sei que nunca acharei, a não ser de ti, mamãe, e de Deus, o grande rei. A morte a quis roubar do papai, de mim e de meus irmãos, mas Jesus lá do alto céu estendeu suas fortes mãos e não a deixou partir, porque ele também viu. E quem sabe o que nós sentimos, mamãe, Jesus também sentiu. Não, tu não podias partir, muito ainda tinhas a me ensinar, e a tua coragem divina a mim tinhas que mostrar. Me disseste então, chorando de emoção, que Jesus é vida, é poder. Oh, mamãezinha querida, nesta frase por ti proferida, eu sempre hei de crer que Jesus é vida e é poder.